Don't know where they said something. Azul 2782, boa noite, continua aproximação, guarda pista livre. Boa Azul 2795, fala os 21, direita no 211. Direita 211, boa noite. Alô Salvador, uma boa noite, Azul 2795, livrou. Azul 2795, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa, Kilo, pátio 3, para 4, Azul 2795. 782, livre pouso, pista no 0, Ventura 30 graus, meia dúzia de nós. 7, livre pouso, Azul 2782. 7-8-2. Alfa, Kilo, parte 33 Lima. O 2783. A posição para o 2782. Formação pela Infraero a 3 Lima. Está visual com o balizador, mas ele está chamando outra posição aqui. Pode seguir. 2782. A aviação para outro. Isso dificulta pra gente aqui, mas obrigado. Ok, sem problema, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Fernanda 313, Centro da Brava, apresentando de traço para São Paulo, Guarulhos. Fernanda 313, boa noite, informação Bravo Confere, Guarulhos, autorizado 360, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida da EL, transição Mótiva. Transponder 5136, controle 119.35. São 3.60 com 4 de voo. Decola na frente da EL, para o 3.6 com 2.39.35, funcionando em 3.12. Correto, botão 4, chame pronto. Pode estar na pronta ou acionar na 3.3. 1256, clear to land 1-1-0, wind 1-2-0 degrees, 57 knots. Clear to land 1-2-4-6, wind 1-0. Azul 4980, Bravo confere. Autorizados Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 350. Transponder 5143, controle 0935. Pista 1-0 com curva esquerda, subida pouca, transição aero. Aproximação guarda no pista livre. A sua escuta é o 2707. Go 1256, ground at 35, get to the right side, call ground 121, there's no one. 011, thank you very much. Ground 1246, clear the runway. The gate 04 is still busy. Report before Julius. Report before Julius, go 246. Do you have another gate for us? I will contact the infrared to talk about it. Thank you very much. Alfa Golf, boa noite, Oxana 63, ano 3, 24, puxa, deve estar na minha. Oxana 63, ano 3, ano 3, ano 3, ano 3, ano 3, ano 3, ano Okay, 1246 maintain position, Fred has informed that you are getting TSD 04 and the airburst Panavanka is starting to push back right now. Okay, Roger, we'll maintain position, 1246. Solo 37, direita no 2 no 1. Direita 1 2, 1 1 2 0 2 7 4 7. Azul 2707, táxi via Alfa, reporte Ângela Juliette. Reporte Ângela Juliette, via Alfa, 2707. Salve Salvador, é o Gol, Golf November. É o Gol, Golf, Golf November, na ponte de número 3. Prossiga, Golf, Golf November. Senhor, solicito o reboque da ponte de número 3 para a área remota do pátio 1, posição número 12. Sim, o tráfego da Avianca vai iniciar um táxi de retaguarda após vai parquear um bonde da companhia. Então logo mesmo parque na posição 4 para autorizar o pushback e reporte com o reboque. Ok, obrigado. Para o táxi, fechando a 63, no primeiro sentido, 127, autonomia de 5 horas e 19, alternando o talhão. Autorizada direita, vem a Índia, ponto espera, 1418, 5018, no ajuste, 63, 63, mau voo. Táxi, via Índia, ponto espera, 18, 25, grau, mau voo. Foi 1246, Juliet, gate 04. Foi o táxi, gate 4, going to 46, thank you very much. Faz 1707, Juliet, por favor, 9. Juliette para o 9, 27070. Salvador, é o Golf, Golf November, iniciando o reboque da ponte número 3. Pelo Golf November, sente, reporte a termo. Ok. R63, ano 3, boa noite. Autorizado a linha ainda com a turno 0, ventura 30 graus, com 7 nós. Autorizado a linha ainda com a turno 0, com 7 nós. Sou em Salvador, uma boa tarde, boa noite, hoje é 6224, vai passando a casa externa, estabilizado, ILS X-ray 10. Chanel 6224, boa noite, última aproximação, guardando pista livre. Seria confirmar o vento, senhorita? 120 graus, com 6229. Obrigado. Chanel 6313, decolou 44, controle 119, sinal 35. 6224, autorizado pouso pista no zero, vento 120 graus, com 6229, ajuste no 0 no 8. Livre pouso no zero para o Xané 6224, Vinicius. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Bravo 0015, Zulu, vento 120 graus, 10 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1700 pés. Ajuste de altímetro. 1017. Nível de transição 045. Temperatura 24 graus. Temperatura na pista 24 graus. Procedimento ILS. X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Controle Salvador 1 1 9 decimal 3 5, torre operando na frequência 1, 8, decimal, 95, solo e tráfego, 1, 2, 1, decimal, 1, 0, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre taxiways, Índia e Juliet, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação, Bravo. Salvador International Airport, information Bravo 0015 0, wind 120 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1017, transition level 045, temperature 24 degrees, runway temperature 24 degrees, ILF X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Salvador approach control 119.35, control tower on 118.95, ground control and clearance 121.10, attention, taxiway alpha closed between taxiways India and Juliet, aircraft coming to military apron, contact with Salvador operation 122.5. Truck of words in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Bravo. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Bravo, 0015, Zulu, vento 120 graus, 10 nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 17 0010, ajuste de altímetro, 10 17, nível de transição 045, temperatura 24 graus, temperatura na pista 24 graus, procedimento ILS, X-ray, para pista 10, pista em uso 10, controle Salvador 1, 9, 3, 5, torre operando na frequência 1, 8, 9, 5, solo e tráfego 1, 2, 1, 0, atenção, taxiway alfa, interditada, entre taxiways Índia e Juliet, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 1, 2, 2, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação Bravo. Salvador International Airport, information Bravo 0015. Active runway 10, Salvador approach control 119.3. Oceano 6313, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Oceano 6313, chama Recife, frequência 1251. Autorizar o final do procedimento, desça para 2 mil pés e informe estabilizado. 2 mil informe estabilizado, 1, 7, 7. Aos 8, 9. Sempre pouso na 1, 0, para o Gono, 8, 8, 8. Brasil 4980, portão 01, não precisa de Timprex. Paulo Salvador, é o Golf, Golf Novembro, informando o término do reboque para a posição número 12 do Pátio Uno. Gente, Golf, Golf Novembro. Obrigado. Voa 38. Boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 6, boa noite, depois. Aerotaxi, vazou 4980, está com 3 horas e 30 de autonomia, 85 a bordo, alternando a Maceió. Vazou 4980, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chama Torres 895, 1018, por favor. 1018, Torres 895 na Índia, vazou 4980. Autorizado, 1170. Complete e chame a torre, 1895, tamo pouso. 1895, até. 89. Ali ainda coloca São Zero, azul, 49 aqui, ó. Solo Salvador, 3305. Prossiga. Informação Bravo, 360 Recife. Só 3305. Pouca transição Aracaju, mais cópia. Pouca Aracaju, aguardando cópia. É, 3 minutinhos para o SPEC. Obrigado. Sim, a gente copia o 330? Copio, tem aí, pode mandar. Autorizado, Recife. Nível 330, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Aru, transponde 5147, controle 1-1-9-35. Copiado, então 3305-330, Recife, 317, decora da 1-0, esquerda Pouca, Caju, Pouca, Aracaju, é, do R, Caju. 5147-0935, San 3305. Correto, San pronto, 3305. Então aí. Nuno 70, livre pouso, pista no zero, vento 1,30 graus, 7,9. Livre pouso no zero, 1,970. Pelo 4,9,80, decolou 5,9, controle 1,9, pressão 3,5. 1,935, boa. Doutor Azul, 5,980, na PUCA. 4,980, boa noite, contato do radar, subiu para o nível 3,50 na saída PUCA. 3,50 na PUCA. 4,980. Solo 02, direita no 2 no 1. 2 no 1. Retificação, vou direto ao Itap para chegar na Mari. O ajuste no 0 no 8, deixa para o nível 050. Retificando para o 50, voando Itap, vou dar 3 anos aqui. Solo Salvador, gol 1170, livrou. Voo 1170, táxi via Alfa, reporte Angela Juliette. Alfa, Angela Juliette, 1170. Solo, Salvador, 3305, a posição de back acionamento. Autorizado, 3305, chama táxi. Chama. corrijo, voo 1170, Observer, Buzz da TAM, puxando no portão 5, estão logo disponível a entrada, Juliette, portão 10. Ok, Juliette, portão 10, após a aeronave da Terra, voo 1170. Chama agora Recife, frequência 125.45. 1545, 4980, boa. Salvador Azul 5001 para Guarulhos, com informação Bravo, confronto para a Costa. Bravo, confere, guarde cópia, Azul 5001, Zael, transição Motiva. Zael, do Iratero. Alterna Fortaleza, autonomia 03-45, tem 1951 a bordo. Confirma, por gentileza, autonomia? 03-45. Tá, autorizado, até o ponto de espera pistão 0 via Índia, segunda à direita. Torre 1895, 1018, bom voo. Quente via Índia, ponto de espera 10, chama a torre 1018, ajustado, tá 3305, obrigado, boa noite. Salvador 2774 da Azul. Confirma. O Azul 2774 solicita, por favor, coordenada de fazer a coral no alvo, evitar a restrição da luz da subida. O nosso destino será Porto Seguro. Coral no alfa ou coral? Coral ou no alfa. Minutinho. Tá visual no setor, o TA-3178, é uma só 6700 para o 050. 3178, desça para 2000 pés, se autorizar a final do ILS, o ajuste no 018, informe estabilizado. No 018, desce para 2000, reportarei estabilizado até 3178. No 0, rota 3305. Dois sete sete quatro, solo voltando. Escuta. Autorizado, Corona Alfa, põe daqui a uns 5 minutos eu falo, corre. Valeu, muito obrigado, vamos aguardar, obrigado. Azul 5001 no Prato, corre. Copio 5001. Autorizado, Salvador, Serra Brava, Golfe Romeo, Guarulhos, nível de voo 360, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva direita da EL, transição Motiva. 5151, transponder, controle 1935. 3305, decolou 1-1, controle 119.35. Sim, só 3305, boa. Boa noite, só 3305, decolou Pouca Aru, passa 1300. 3305, contato radar, subiu para o nível 330 na saída Pouca. 330 na Pouca, tá 3305. Pronto, 2774. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Papá Serra, nível de voo 1180, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à direita, subida coral 1 alfa. O transponder 0260, controle 119, decimal 35. Nacional de Salvador para Porto Seguro, nível 180, rota do plano, decola da 10, curva direita na Coral no Alfa, transponder 0260, controle 1935, azul 2774. Só é parte 3, chame pronto. 2774. 2 Salvador 118-95. 18-95, até 3178. Boa noite. Pode. Oi, Salvador, boa noite, até 3178. 3178, boa noite. Livre pouso, pistura 0, vento 120 graus, com 5 nós. Pouso autorizado na 10, até 3178. Gol 1970, aciona a identificação, autorizado direto do UNO, desça para 2000 com ajuste 1018, informe estabilizado na final do ILS. 2018 na Pro de UNO, 2000, reportamento autorizado, ILS Gol 1970. 3305, chame agora Recife, 12545 e alterna 12685, tenha boa noite. Ciência 3305, obrigada, boa noite.